Pai, como é poderoso esse nome e cheio de graça, bem-aventurança e encerra amor, grandeza. À medida que vou entendendo o seu amor, mais me aproximo de Deus, de todo o bem da sua infinita bondade. Por tanta convivência, por seu exemplo de homem correto, digno, a cada dia cresço me espelhando em você. Lhe entrego ao nosso Pai e peço a Ele que o abençoe. Ele dê muitos anos de saúde e prosperidade. Novamente hoje é seu aniversário. Dia em que celebro em meu coração a alegria de poder contar com você. Uma pessoa abençoada por Deus e muito amada por mim. Por todos que lhe cercam. Receba no seu aniversário os meus mais sinceros sentimentos. Obrigado por tudo que faz por mim. Que Deus o ilumine cada vez mais. Parabéns, Pai. Seja muito feliz.